Jadson. Essa é mais uma gravação ao vivo com a marca Assis Produções. Vamos nessa, cai na água! A partir de agora, DJ Jadson. Agora o gordinho da saudade tá na área, junto com o Rebelde e junto com meu parceiro Wellington Franginha e o Joãozinho. Bora começar assim hoje, ó. Começar a misturar. Libera a primeira. Que você tá, hein? Eu estou. Venha me fazer. Mira aqui, mini foto G3. Fechado com o gordinho da saudade agora, né? Quebra é nós. Aristocrata. Venha me abraçar. Meu amigo Ed, também com a gente. Quanto tempo, hein? Um abraço pra você. E o meu parceirão, o Cavanhaque. Robertinho e Wanda. Alô, Rui. Pode gritar. Alô, Silva. Alô, Ronaldo. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. E os nossos Pop Regi. Aqui com a gente também, um abraço com muito carinho do DJ Jadson, hein? Lá vai mais uma, Rebelde, assim, ó. Bora botar pra dançar hoje. Cheguei, hein? Oi! Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Saudade. Pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Já sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem. Que do Josimar tem? Carro, casa e dinheiro. E uma chácara em Benevides. E ela quer bem. E aí, Janet Boris? Não casou comigo. Ele é a primeira dama, Fá. Porque eu nasci. E a primeira dama, Lívia também. O Betinho Assunção e a primeira dama. DJ Jaderson, tocando tudão. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E você que curte aí o CDzão do Maestro da Saudade Rebelde, já prontinho pra você aqui, ó. No pendrive ou no CD, né, isso, Assis? Porque eu nada tenho. gordinho. Lancinho da 15, minha irmã. Você vê tudo que podia. Olha, a gente manda um super abraço, minha Fernanda, Marília, as meninas da Via Show. Com a gente! E todas as promessas de amor. Jaderson. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Amigo Maxi, aqui com a gente, alô Maxi! Saudade não cai na água, Luz. Dá-lhe, DJ Jaderson! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Fazia, rebelde, fala aí! Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. Nossa equipe de fotos de três já batendo a sua foto. Galera circulando aí no salão e revelando na hora. Isso que é coisa boa, hein? Te aconselho, amigo, deixe ela é melhor. Sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Sem parar, sem parar. O gordinho gosta, cavanhaque. Eu só queria ter você pra mim. Quem sabe canta. Mesmo assim. O quê? É, minha irmã, é desse jeito. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Meu amigo, cabinho do rock agora é saudade, viu, papai? Deus junto com o gordinho. Vida, e você levou. E você? E você amou. Pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso. Ei, o gordinho da saudade chegou! Então bora, Ed! Tá bonito demais. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Meu amigo DJ Rose Pop, aqui com a gente, um abraço, meu garoto. Cadê o preto, cadê o preto, cadê o preto, cadê o preto? E agora? Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Um abraço também toda a galera da cabanagem. Grupo Bora Bebê. Que amar tá difícil, né? Barbosa dos Vira-Lata, da cabanagem, aqui com a gente. Como é que é, garoto? Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te amo. Sem parar de dançar, vai. Logo de verdade, com a gente, valeu! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tempo só sei que foi como, hein? Sim, tudo foi assim. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou em meu coração. Zombou do meu amor. E depois, Assis, o que foi? E depois me deixou. Então, por que você me acostumou a gostar de você? Pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. Agora, sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer. Porque não me ensinou a esquecer você? Bora, meu parceiro Rui! O Gordinho voltou pra saudade, Rui. Depois de 4 anos de pop som, está voltando pra saudade. Dia 15 de agosto, a gente vai confirmar onde é. Aí vai ser assim, ó. E o negócio é bonito. Cavanhaque já tá intimado, ele, o Ed, meu amigo Silva, também o meu parceiro Ronaldo. E aí? Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti. Rebelde gosta de uma, fofoca. A última vez que brigamos, você me deixou. Olha, cor da camisa, cor da camisa, cor da camisa. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Te puxa! Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, gira na minha cabeça feito um carrossel. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, e aí, requisitada, gente? Gira na minha. Tá todo mundo aqui com a gente. Um abraço do Gordinho! Janderson! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. E você? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder me encerrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar. Isso que eu digo pro Rose, outra hora pra poder me encerrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Meu amigo Silva da Marambaia, meu irmão. Fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade. Ele não abandona o Gordinho de jeito nenhum, Silva, meu irmão. Do horário. Tamo junto! Eu também não fui me divertir no velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. A comitiva da carroça é festa, também já por aqui com a gente. Um abraço do Gordinho, né? Se enterrar. Thank you. Pop Show. Escuta a música. Ele nos faz lembrar e curtir. Estou falando do Rubi. Música bonita, a gente toca. Alô, F10! Vamos fugir na espaçonave do amor. Tu sabes. Tu sabes com o Rubi eu vou. Recomeçar a vida com você. O som que faz você romper. Falou, te deixa subir! Vamos fugir para o lendário, meu amor. Tu sabes com o Rubi eu vou. Rubi eu vou. Vai recordar. E aí, Nando? Quanto tempo, meu irmão? Um abraço para você. Ele é a primeira estima dama em toda a comitiva. Diga não! Jamaica, presta ação aqui com a gente, meu irmão. Banda Mega Pop Show. Saudade, o gordinho detonando. Era o gordinho lá da escola. E aí? Sou nenê, meu irmão. Velha guarda, cadê o homem? Aqui com a gente. Meu amor, DJ Nando, meu irmão. Tempo do Pop Saudade, Nando. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer, seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir. Quero abraçar com muito carinho o nosso amigo Bruno Show, do Ramon, nossa, do Pílula Azul. Cadê o Pílula Azul? Cadê o homem? Aida, sou o filho dele, né? São meus vizinhos lá na pedreira. O amor sem vergonha, somente entre eu. Alô, Robertinho e Wanda! O dia entra na noite, eu tô... Meu amigo Rui! Em você. Tamo junto, depois se conta! E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Chega no Cai Nágua e joga aquele 171 no ouvido, hein? Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. Pode me dar, eu amo meu broto, mais que tudo que a vida pode me dar, eu amo meu broto, mais sonho com você. E aí? Foi um sonho bom. Alô, Rio da Celi. Tá aqui com a gente. Um abraço com muito carinho, Rio. Tamo junto. Alô, Roninho dos Intrusos. Eu beijei você. Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Como é que você ficou? Que triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Saudade. Eu preciso de você, amor. Pra viver aqui junto de mim, minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor, quero ter você. Então volte. Volte, por favor. Eu não quero nem saber, toma saudade. A qualidade é nossa, mas a gravação é dele. Assis Produções. Minhas requisitadas, bora pra cima, hein? E aí? Quando florescer, mas logo amanhecer. Os talibãs, meu irmão. Você, minha vida. Desde 2001. Meu bem, eu te amo. Curtindo a nossa cultura, as aparelhagens, meu irmão. Pode crer. Quando acontecer, mas logo florescer. Quero a vida normal. Alô, meu parceiro DJ Preto! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Bebê, eu te amo. Bebê, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Amigo Silva da Marambaia, tá aqui com a gente, professor Ronaldo. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. DJ Nego, saudade. E o meu bem, eu te amo. Lulu dos Talibãs. Meu bem, eu te amo. É uma atrás da outra. O show aqui é fazer você dançar. Vai! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Você não é, não? Não sou mais uma menina. Então geme. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. DJ Jaderson. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Paulinho e Vanessa, da J. Soares, Refrigeração Automotiva e Autoelétrica. Meu amigo Paulinho e a Vanessa da oficina J. Soares. Aqui com a gente, um abraço pra todo mundo aí. Oficina J. Soares. Quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: Jaderson, a saudade é tão. consigo te esquecer, se não voltar agora de saudade. Jaderson, o gordinho da saudade. Distante, escrevo pra você dizendo assim. Vai como, hein? Eu vou despeço, meu amigo Tennyson, lá do Tennyson. Vou despeço, meu. Esse cara que comanda, meu Deus, de ponta a ponta. Tá aqui com a gente hoje no Cai na Água. Bora, Tennyson! Eu vou despeço, meu amor. Eu vou despeço, meu amor. Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Dinho Autopeças, o Denison e a galera da Pedreira e Pensa aqui com a gente. Alô, Vanessa, do Eterno Gordo Doura. A saudade é tanto, eu não consigo te esquecer, se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você assim. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Alô, meu parceiro Digo! Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu. Agora, e agora? Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. De pernambola, de cócoras, calula, fazendo um amor de papel. Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. De pernambola, de cócoras, calula, fazendo um amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si sem dó no sofá, não são notas falsas pra lhe conquistar, são todas certinhas pra lhe musicar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o coração? O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais longo e lindo romance que já existiu. Você brincou? Você brincou com os meus sentimentos. Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês. Pra sempre amar vocês. Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Você vai chorar, Fábio? Não vou mais chorar. Só vocês, cantando! Aí você... Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu? Assis Produções, gravações ao vivo. O Gordinho voltou! A dor que sinto por você me atinge o coração. Boteco do Garapa. Tá aqui com a gente, a primeira dama Fá. Vem a primeira dama Lívia. O Betinho é a primeira dama. Tanta lábia. Essa mulher. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tem veneno. Minha amiga Vanessa. Um sorriso. A primeira dama do nosso saudoso e eterno vereador Gordo. Tá aqui com a gente. Um abraço com muito carinho do seu amigo Jabes, gente. Alô, Vanessa! E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. O caminho da verdade é tão imenso, deve as três. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Tô pegando macete, hein? Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Guarda esse nome. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Minha amiga Cis. E a gente passou. E a gente. Alô, Robertinho, alô, Wanda! Você está dividida, eu posso entender. Meu amigo Rui, o lendário, tá aqui com a gente. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz. O nosso amigo Luiz. Alô, Luiz. Um abraço, meu irmão. Venho de longe pra te socorrer. Cabeleireiro. Ah, o Luiz Cabeleireiro, papai. Não chore mais, meu bem. Tamo junto, Luiz. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Se assina saudade com o Gordinho. O show é fazer todo mundo dançar. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Quem tá tocando é o Gordinho. Já deu sol. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu amigo Cavanhaque, ele gosta, ele curte, ele dança. E o Jaderson toca no começo. Já vai chamar ela pra dançar, quer ver? Paixão, estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Não vá embora, não me entregue a solidão. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye jamais. Maldini e Vanessa na oficina Jota Soares. Goodbye jamais. Paulinho. J. Soares, refrigeração automotiva e autoelétrica. É até folgar esses alto-falantes. se é. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Eita, Jaderson! Nosso amigo Cunha! Alô, Cunha! Alô, Casota, tá com a gente, né? Valeu, garoto, obrigado, hein? Jaderson, dia 3 de agosto, encerramento do verão 2020. E desta feita aqui, vai estar o Romântico da Saudade, Rosto Pop, DJ Rebelde, DJ Jairinho, Paulinho Calado. A segunda-feira, encerramento do verão 2020. Forte abraço a todo o comitivo lá do Depósito do Gaspar, Léo Lanches e Renan do Grill Mix. Vale, Jaderson! Já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Nosso amigo Dudu lá da Carretinha, cobiçada, tá com a gente, né, Dudu? DJ Preto consagrado. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Meu amigo Dingo, Alto Peças. Alô, Manichobo, Denis, o Anjinho. O Adriano Caceteiro. Alô, Charles da Pedreira. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. E aí? Não te quero nunca mais. As ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de... Olha você que curte o CDzão do maestro DJ Rebelde. Já temos o CD em pendrive e cartão de memória, viu? Só 5 conto. Aqui com o Assis, do meu ladinho. Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Meu amigo Ed, tá aqui com a gente, ele é a primeira dama. O Jamaica também tá na área, hein, né? Alô, Jamaica. Não importa qual a estação. Me faz sonhar. Olha, Jaderson, nosso amigo Marcelo, DJ Marcelo Saudade. Ele que faz parte da Associação das Aparelhagens das Antigas. E eu, graças a Deus, também faço parte dessa parada, viu? Marcelo Turismo, ele é a Pati Potência. Nosso amor é tão lindo. Professor Neném, sua primeira dama, Ali Jaderson. Saudade, sem parar de tocar. Barulho do Reis e Balbino dos Teclados. O que é que eu faço pra você voltar? Não suporto essa solidão. Sua ausência só me faz chorar, maltratando o meu coração. Nossa história ainda não pode ter um fim. Eu te amo. Bem no fundo sei que quer voltar pra mim. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Eu vou cantar. Vou implorar. DJs Fernando Fabrício. Gine de Marques, arrochando o seu coração. Eu não quero mais amar, pra não sofrer de solidão. Dói demais meu coração, ai, ai, ai, ai. Quando o amor fica complexo, não consegue se entender. Não se sabe o que fazer, ai, ai, ai, ai. Todo dia, quase toda hora é difícil de saber o que fazer com essa falta de cabelo do rock, hein? Mas um caso complicado de amor, difícil de se resolver. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta com meu coração. Quero mais amar, pra não sofrer de solidão. Dói demais meu coração, ai, ai, ai, ai. Quando amor fica complexo, não consegue se entender. Não se sabe o que fazer, ai, ai, ai, ai. Todo dia, quase toda hora, é difícil de saber o que fazer com essa falta de você. Mais um caso complicado de amor, difícil de... Bora que hoje ainda tem uma galera pra tocar pra você! DJ Jaderson, o gordinho da saudade. Chegamos! Ai, Assis Produções. Olha, daqui a pouquinho tem o Joãozinho. Logo após ele tem o nosso parceiro Wellington Franginha. Galera da Carroça, é festa domingo a gente. Silva da Marambaia, papai. Escute essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. E Josimar, aumenta, rapaz. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Robertinho e Wanda, você é Luiz Cabeleireiro, fala meu parceiro Rui, a voz do homem que te ama. Então deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quero esse vai e vem, nesse vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. E aí? Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem. Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Aquele mergulho, hein? Mergulhar no azul piscina, Luanzinho da 15, no mar de Pajussara. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Apaixonado, que loucura. a gente só vivia abraçado. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E à noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. E aí, Chuchu, bora comigo! Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Já tá no clima. Eu queria. Ah, tu quer, vai. E você dava sem eu pedir. Tanto amor. Unizinho dos intrusos. Tudo que o amor pode dar. Da companhia. Do nosso amigo Didi Adriano e toda a galera da Sacramenta. Se também. Aqui com a gente. Ai, eu não posso acreditar. E a gente? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Yeah. Será que aquele grande amor meu bem dançou? Já já tem o Joãozinho! Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Tá quente, papai. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei. Bora que já já tem Joãozinho! Se a cama ter compromisso aqui fazer. Joãozinho. Olha, marque na sua agenda, dia 15 de dezembro, aniversário de 69 anos, do grupo de aparelhagem Rubi. E o DJ Jaderson vai estar lá como convidado especial, viu, gente? DJ Jaderson. Meu amigo Max e o Coringa das Marcantes aqui com a gente. Bora, papai! Agamila, Digibieca, Chantela, bora ver, Diego. Papillon, La Mitelange, Capra Menage, a polícia que for as torres. Let's Guaraná, Aganila. Segura a minha saideira, Joãozinho! Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias... Olha, hoje é o aniversário da Glaucinha, das Danadinhas da Saudade, né? Parabéns, saúde, muito sucesso, muita paz no coração. Alô, Dorcinha! Quando você for até esse... Vou tocar só umas quatro músicas, ok? Não esqueça dos livros de cordel. Obrigado, muito bom rever os amigos. Meu amigo Ed, a primeira dama. Cavanhaque, o Jamaica. Alô, Silva da Marambaia. Professor Ronaldo. Mas parece... Os Pophead. Coisa lá. Meu amigo Tingo. Também o meu parceiro Ronizinho dos Intrusos, o Rui. Robertinho e Wanda. Luiz Cabeleleiro. Quanta liberdade. Luanzinho da 15. Como tem Jaderson, Tingo, Maniçoba, Charles da Pedreira. Velho linda. Nosso professor também tá na área. Coisa mais. Todos nossos amigos que frequentavam a festa lá do Pop. Como tem moça. Receberam o convite e veio prestigiar. Como tem moça. Para quando você for. Epa! Um abraço, meu querido. Recebi. Não esqueça. Obrigado, velha guarda, Josimar, o Macarrão, galera que fez o convite pro Jader subir no detonar. Aqui não cai na água, papai. Valeu! Após a vinheta, Joãozinho! DJ Jaderson, o gordinho da saudade. Acesse www.suamusica.com.br. Baixe e curta as melhores gravações ao vivo. Com a marca Assis Produções.